Boa noite, amiguinhos. Boa noite, amiguinhas. Isso é a Rádio Macaco, volume 2. A gente está de volta aí depois de... Quanto tempo? Depois de 2 anos na vagabundagem. Não, na verdade não, né? Tem um programa perdido que tá no computador do Bruno Ratinho, cara. A gente fez um programa aí um tempo atrás, mas a nossa agenda sempre ocupada e alguns imprevistos e incidentes no caminho não deixaram a gente publicar esse programa, que aliás ele ia ser um programa que ia causar muita polêmica, né? Muita gente ia ficar... não ia ouvir mais uma banda que é muito querida pelo mundo, né? A gente não vai revelar ainda qual que é. Bom, agora sua ideia, o que despertou também o renascimento aí da Rádio Macaco foi o nascimento de um blog que ganhou uma popularidade enorme nos últimos dias, que é o Marx Experience. E ontem eu estive no programa do Marx, e vocês sabem que ele é um sujeito muito hábil com as palavras, né? Ele é um grande mágico na arte de enganar as pessoas, né? E foi o que ele fez ontem comigo, né? Eu me senti pessoalmente ofendido. Ele me estereotipou ontem no programa como um sujeito que gosta de stoner genérico. Pô, eu achei que você consentiu, não. Mas beleza, ele te pegou de surpresa. Lógico, ele não, é isso que eu tô dizendo. Ele é um cara que vai induzindo você a acreditar no que ele tá querendo defender, né? Na tese dele. É um talento, cara. É um talento, cara. Então, eu me senti na obrigação aqui de dar uma resposta à altura, né? É o Marx e esse blog aí do Marx Experience, né? Que, como todo mundo percebeu, é uma... não passa de uma cópia, né? Do Macaco, né, cara? Uma cópia mais sofisticada, tudo bem. Mas, então, nesse programa, eu quis mostrar a minha outra faceta, né? É um cara que gosta de música tranquila, música pop. Então esse vai ser da minha parte, esse vai ser o volume do Macaco, que vai ser resposta aí, o volume da vingança, mano. Contra o Marx. Não vai ter porra nenhuma de Hard 70 aqui, de stoner, de merda nenhuma disso daí, cara. Só vai ter pop 60, cara, folk na manha, neo-folk na manha, cara. Fala aí, Gustavo. Aliás, esse é o nosso programa neo-folk, né? Já que a gente gosta de ficar nessa coisa temática, e que... acho que as pessoas até elas ficam esperando, né? Alguma coisa muito rara, diferente nossa, que a gente apresente coisas novas, como é a nossa tradição, mas eu acho que nesse caso a nossa surpresa é exatamente essa, né? Nós só somos dois caras simples que gostam de música, cara. Bom, sou o DJ Google, sou o DJ Horse Nasser, e esse é o segundo programa do Macaco. Chupa. Take me back, take me on back, yeah. Yeah. there's good, there's bad, but a thing is a thing. When there is nothing before you but thing. My mouth is getting dry. Nothing before me but thing. Sonzinho de fundo agora? É, cara, Eu tô apanhando nesse programa. Bom, gente, a gente acabou de escutar o Politicians. E os nomes do som é... Cadê o Google? O nome do som é... O nome do som é... Volta lá, Google. Politicians. Vamos ver aqui. Um nome bem sugestivo. Psica Sola Funkadelic. É sugestivo porque o Politicians, ele foi uma banda apadrinhada pelo Funkadelic, né? E meio que a produção, se não me engano, foi do George Clinton. Então era a banda da galera, né, desse pessoal. Só que, francamente, há pouco tempo mesmo que eu descobri a existência dessa banda. De o disco, apesar de ser relativamente mal gravado, tem vários sons bem fodidos. É um pouco diferente do Funkadelic, porque no geral é menos rock. Ele tem mais sopro, talvez uma pegada, né, mais próxima do Brown, do JP's, uma coisa mais para esse lado. Mas nesse som, como vocês puderam notar, tem bem essa doideira Funkadelic, que esse é um dos melhores sons do disco, né? É bem foda mesmo. E antes, o Google, o que fomos? Antes foi o... Você tá falando de trás pra frente, né? Foi um som do Stevie Wonder. Bom, eu não sei lá, é um disco pirata de coisa ao vivo e coisa rara. E esse... Então eu acho que esse som que eu toquei, ele não tem disco nenhum gravado. Pelo menos não os discos dessa época, né? Que se, eu acho que essa gravação é de 71, mais ou menos meio que da época do Inner Visions, que, segundo, na opinião da Rádio Macaco, é a melhor fase do cara, né? Aliás, é uma fase que, se for falar de música negra americana, né? Coisa que a gente adora, né? Acho que tudo, né? Em termos de gravação... O Inner Visions é meio que um marco zero aí da... É verdade. Né? Tipo, um pré-disco, pensando no lance de técnica mesmo, de gravação e tal, cara, é muito foda, cara. Além da capa, né? Antes, o que foi? Foi o Parliament. Ah, antes a gente rolou um Parliament... Então, a gente falou... É uma música do primeiro disco do Parliament, do Osmium. E, enfim, é absurdo, né? A gente até estava conversando aqui sobre essa proposta deles de fazer essas duas versões das bandas, né? Você tem o Parliament, você tem o Funkadelic, sendo que o Parliament é a banda com a proposta pop dos caras. E o Funkadelic é onde eles vão mais a fundo, né? Tem uma coisa mais pessoal. Só que, cara, não tem diferença, né? Tipo, acho que eles não conseguiam segurar, né? Não conseguiam conter a coisa. Parece que é a mesma banda. Tanto que o pessoal era o mesmo. E essa proposta deles acabava não fazia muito sentido, né? O que dá pra você notar, às vezes, é que tem uns... É que tem alguns sons do Funkadelic, principalmente do período das capas de... Como é que a gente chamou? Dos desenhos grotescos? Como é que a gente fala? O período do robô viking. Né? Das capas de desenho de criança, cara. Que são... Se pegar alguns sons, pô, de repente deve estar pau a pau com as bandas mais pesadas de rock da época. Assim, tem uns riffs do Ed Hazel, assim, que é um rocaço meio absurdo, né? Muito bom. Não, esse próprio som que a gente rolou, né? Se você for comparar esse som, que é do primeiro disco do Parliament, com as músicas do primeiro disco do Funkadelic, esse som é mais pesado que todas as músicas do disco do Funkadelic. Então, assim, então, eu acho, né? Pensando nessa, sei lá, por assim dizer, a segunda fase aí do Funkadelic, que começa a ficar bem mais pesado mesmo, cara. Verdade. Daí realmente tem alguma diferença, mas é uma diferença muito sutil, né, cara? Na real, não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, cara. Ter as duas bandas, cara. Só demonstra e reforça a maluquice que era. Essa galera. Que devia ser essa porra aí. E, bom, e antes do Parliament, a gente tocou. Um som dedicado ao Marx, né? Dedicado ao Marx. Foi de coração, que é o Africa, que está no disco Rejuvenation, de 74, que para mim é o melhor disco do Meters, principalmente em comparação com a primeira fase, né, que é um... Mais pop. Não é nem lance de ser mais pop, mas eles tinham uma proposta talvez mais... fazer um som mais instrumental, não tinha tanta ênfase em... Então, acho que não dava tanta ênfase no vocal, era mais o lance fazer aqueles sons meio malucos, que nem aquele da galinha lá, sabe? Que é legal, lembra? Uhum. Que é bem legal, né? Mas acho incomparável com esse disco aí, que dá uma guinada mesmo no tipo de som que os caras fazem, assim. E a título de curiosidade, esse som do Meters, que é o Africa, ele foi... teve um cover, né, que o Red Hot fez no começo dos anos 80. Acho que o pessoal identifique aí, que é o... Só que eles, em vez de África, chamaram de Los Angeles. É isso mesmo? Cara, não sei. Acho que é, cara. Cara, não sei. Mas deve ser, quando eles pagavam um pau de funkeiro. E agora, Google, o que a gente... Você não vai falar da semelhança? Então, se você... Tem uma peculiaridade que não pode ser ignorada no Meters, que é o baterista deles, né? Acho que para todo mundo que é familiarizado com o Meters, já vai imediatamente vir a imagem... na cabeça daquele crânio. Do crânio do baterista, né, cara? Que tem uma forma peculiar, né? Uma forma muito, muito admirável. Tem traços que me lembram, de uma maneira talvez um pouco vaga, o senhor Leonardo Marx. Acho que é a boquinha de madeira, cara. Não é? Boquinha de ventrilo. Mas é claro que a gente fala isso de... Então, ele total tem carinho, ele né? Não, total carinho, cara. Total afeição. O cara, meu, o cara é total sedução. Ele tem uma coisa meio Marx, ele tem um queixinho varuco. Tem uma boquinha varuca. Enfim, um cara bonito. Eu gosto dele. Eu acho ele charmoso, cara. Eu tenho uma pegada meio Phil Lynott, assim. Não, é boa, cara. Queixinho, assim. Porque ele é mais negão. Ela deve ter comido vários na época. Fácil. Claro. Né? Fácil. Né? to what's not being said. Listen to it pounding your head. Listen, God's children, to what's not being said. Listen carefully before this world is dead. They tell us the generations before have all gone off to war, but no one has said really what for. What's not being said can open the door. Listen, God's children, to what's not being said. Listen to it pounding your head. I said, listen, God's children, to what's not being said. Listen carefully before this world is dead. Church bells ring out to tell us we're free, but choking rivers cry out, wait and see. Hawks of warfare circling our skies, and the air above is burning our eyes. Listen, God's children, to what's not being said. Listen to it pound in your head. I said, listen, God's children, to what's not being said. Listen carefully before this world is dead. Soon they will tell us what we want to hear, and the river of truth will drown out the fear. Listen to what's not being said. Well, soon it will roar out of your head. Listen, God's children, to what's not being said. Listen to it pound in your head. I said, listen, God's children, to what's not being said. Listen carefully before this world is dead. Listen carefully. Estamos de volta. Bom, sou Rádio Macaco, volume 2. foi o nosso bloco Neo Folk, é isso? DJ Horst Nasser. É isso aí. Não, e nesse bloco foi o onde está contido a joia do programa, né? E que o Google vai contar agora a história pra vocês, cara. Do Cro-Magnon. A primeira banda que a gente tocou aí da. Que abriu o bloco, né? Bom, acho que a gente, seguindo uma certa tradição macaca, a gente sempre rola o como posso dizer, o som hippie da comunidade que deu errado, né? Aquela parte assustadora do hippie, da meio que a antítese da imagem que todo mundo tem dessa época, né? Do Paz e Amor. Enfim, o que eu sei dessa banda, cara, que chama Cro-Magnon, sei lá, é que eram dois caras de Connecticut e eles tipo, viviam, eles ganhavam a vida fazendo hits de sucesso, meio bubblegum, meio... Enfim, os caras eles meio que faziam música por encomenda pra ganhar dinheiro e fazer sucesso, etc. E daí, de uma hora pra outra, os caras meio que quiseram fazer o que realmente eles queriam fazer, né? Mostrar uma faceta mais espontânea e fazer uma música mais que eles queriam fazer, né? E, bom, enfim, daí saiu esse disco, né, cara? Acho que não tem muito o que falar. O disco, na verdade, o disco inteiro ele é meio. Ele chama Orgasmo. E tem uma história que eu procurei pra caralho saber, cara, que eles tinham uma comunidade. Mas eu não juro, eu não encontrei, cara. Ele só vi citações sobre essa comunidade deles. E diziam que tinha todo um mistério em volta, um lance meio. Bom, pra variar, né? Sempre uma coisa meio sacaninha, assim, né? Uma coisa sexual. Era uma comunidade só de drogas. Era só de trepar ou tinha... Ah, devia ser uma piração meio... Meio... Timothy Leary com sexo e... Mas falou, mas não tinha satanismo envolvido, né? Não, acho que não, cara. Acho que era uma coisa meio mais família Manson, assim. Apesar de que acho que Família Manson tinha. A Família Manson não gostava do diabo, cara? Puta, eu não sei, cara. Acho que é mais o lance do Bob Basoleu, né, cara? Ele que acabou se envolvendo com o Kenneth Anger, que tinha um lance satanista. Mas acho que a Família Manson em si não tem, não tinha uma coisa satanista, tinha? É isso que eu tô tentando lembrar agora, nas pichações de sangue lá, cara. Não sei se. É só escrito Pig, né? Nesse lado do Anton LaVey, assim. Né? Ah, não, que eu tô confundindo com o Night Stalker. Porra, essa, cara, que você vê no documentário da Discovery. É, o que eu preciso dizer é que eu sou um fã ardoroso do seriado Deranged. Seriado não. Do, série, né? Da Porra, série, né, cara? De documentários que. É Discovery. Que a Discovery fez sobre serial killers. E lá tem um dos meus favoritos, né, que é o Night Stalker, cara. Que é o coiso lá que escreve 666. Ah, tá. Que estupra... Porra, o Rick Ramirez. Né? Rick Ramirez, cara. Que estrupa... Mas Rick Ramirez é anos 80 já, né? Não. É, anos 80, anos... É. Comecei anos 80. Que estrupou a... O cara simplesmente estrupou uma japonesa 65 anos. Porra, velho, o cara, meu, ele pegava umas idosas, cara. Ele pegou uma mulher de 80 e poucos, cara. Ele dava um tiro na cabeça do velho e, meu, pegava. Mandava bala na velha. Mandava bala na velha, cara. Mas então, e ele, bom, tinha, ele tinha esse hábito aí de fazer também pichação na parede, aí, mas ele escrevia 666. Fazia o pentagrama, cara. Pentagrama. Depois ele dizia que ele era o diabo, uma merda assim, cara. Daí eu confundi com a Família Meio, realmente, acho que. Desculpa, hein. desculpa a nossa ignorância, a nossa imprecisão histórica aqui. Bom, enfim, coisa meio assustadora, né, cara? O som, ele eu não, apesar desse lancinho meio mântrico que tem no fundo, cara, eu não consigo ver referência naquela porra daquele vocal que o cara faz, né? Bom, porra, tem uma coisa meio escocesa, né, cara? Parece uma gaita de fole, mas seguindo um mantra tradicional escocesa. Mas realmente o lance do vocal é o mais assustador aí, cara. É. O disco, na verdade, ele é meio inaudível, né? Ele é meio colagem experimental, meio que... Até você consegue encontrar mais referência, assim, nesse tipo de música da época até, né? Mas naquela porra dessa primeira música, pelo amor de Deus, cara. Bom, depois a gente tocou... O Monks não tem um negócio meio assim, talvez? Ah, mas... Tem um som pesado, né, cara? O Monks ele é mais irônico, né? Parece que os caras meio que sabiam mais o que eles estavam fazendo nesse sentido, né, cara? É, bom, que é mais assustador isso aí, sem dúvida, né? Bom, a segunda música foi... Magic Sand. Magic Sand, e o nome do... DJ? Do som é Listen to What's... Cadê o resto do nome? Listen to What's Not Being Said. Magic Sand é uma banda de 1970 que eu achei por acidente. Um desses dias aí que eu tava caçando música. E eu não sei rigorosamente nada dessa banda, né? Mais uma vez mantendo a nossa tradição de não informar vocês sobre os sons que a gente encontra. Mas é de 70, tem essa levada bem característica das bandas da época. Eu acho que é surpreendentemente bem gravado, né? Especialmente esse som aí que a gente tocou. De onde ela é, DJ Horse? Não lo sei, mano. É americana ou inglesa? Não sei, cara. Bom, depois a gente tocou... Mas a capa é foda, cara. A gente coloca a capa é muito foda, cara. É tipo um... É meio uma foto de um sol e tem um cara vestido de coelho, assim, muito foda. Assim, é mesmo? É animal, cara. Bom, pra fechar nosso bloquinho neo-folk, a gente tem um escroto, puta que pariu. A gente fechou com Neil Young e foi uma música da fase bem curiosa dele, né? Que é aquela fase pós. Uma fase meio metade dos anos 70 pra frente, de 75 pra frente, pós aquela dita trilogia do fosso, né? Aquela Ditch Trilogy, que foram aqueles três discos que ele amaldiçoou depois, que foi aquela fase bizarra dele, que morreu o Hold, morreu o guitarrista dele, né? Daí ele gravou tem aquele ao vivo, né? Que é caralho, como chama o disco? Bom, enfim, tem o Tonight's the Night, o On the Beach e esse disco ao vivo, que eu esqueci a porra do nome dele agora. O Time Fades Away. E daí depois ele começou com essa série de discos. Daí tem esse, que é o Hawks and Doves, e depois tem o American Stars and Bars, não sei se é necessariamente nessa ordem, enfim, mas com uma temática totalmente sulista, americana, nacionalista, sabe? Sendo um cara canadense, enfim, o cara entrou numa pira total, né? Já tá numa pós-depressão absurda e daí você tem um monte de letra esquisita, cara. Você tem umas letras, se não me engano, nesse disco tem uma letra anti-imigrante, assim, pra você ter uma noção. Assim. Sendo que depois o Neil Young foi o cara que, né, que entrou no engajamento que até é meio chato, né, cara? Pouco tempo depois, mas enfim, melhor do que esse tipo de pensamento. Mas musicalmente falando, essa fase é muito foda, cara. Fase nazi? É a fase nazi do Neil Young, né? É a fase neonazi no bloco neofolk. Sing me a sad song.

Bom, é isso aí, a gente tá de volta. Eu ia falar o que acabou de acontecer aqui, mas eu vou deixar quieto. A gente acabou de... Quer dizer, eu acabei de presenciar aqui um ataque de estrelismo, já que a gente tá ficando muito famoso. Beleza, isso aí provavelmente vai numa biografia depois, os bastidores da Rádio Macaco. Vai. Então, gente, a gente... Não acredito. Vocês acabaram de escutar aí o Things Yet To Come do Randy California. Antes teve o Stranger To Himself do Traffic. E a música que abriu esse bloco foi o Songs Of Yesterday do Free. Bom, eu vou começar falando de trás pra frente aí, cara. Falar do Randy California. E a gente acabou de ter a informação que ele morreu. Eu acho que o Gustavo, ele quer desenvolver melhor essa notícia. É, a gente ficou sabendo disso pelo Google, né, claro. E o que eu tava falando aqui com o DJ Horse é que foi meio chocante ter lido uma morte, de certa forma, bem trágica, né, do Randy. Ainda mais porque a gente já tava sensibilizado aqui pela história contada pelo DJ Horse. Bom, deixa pra lá. Na verdade, ele falou que ele viu o filme do cachorro lá, o do Marlon e eu e Marley e eu. E, de certa forma, eu fiquei sensibilizado também, porque eu gosto muito de cachorrinhos, né, cara? E a gente ficou sabendo que ele morreu afogado, tentando salvar o filho dele. O Randy California morreu afogado. Randy, o California. Marley morreu, que ele estava de estômago virado, cara. Que isso? É um negócio que dá em cachorro. Tem um amigo meu que tem o pastor da alemão dele, teve isso daí, cara. Morreu velhinho, graças a Deus. Então a história é bonita, hein? Mas não foi muito o caso do. Ah, faz do parte Randy, do, né? Ciclo da vida, cara. Não, claro, né? Mas o Randy, ele tinha uns 50 anos e ele heroicamente tentou salvar o filho dele, que estava se afogando, filho de 13 anos, e morreu afogado. E salvou o filho. Salvou o filho. Na praia do Havaí. Bom, pelo menos. Na verdade, a conclusão que a gente chegou no final é que ele. Que tudo bem, porque ele não. Foi em 97, ele não ia fazer nenhum disco tão foda quanto esse. É, mais ou menos, né? Tem que pensar. Será? Que benefício que o filho dele vai trazer pra humanidade. Em contrapartida com o bicho, foi um dos maiores guitarristas aí do universo. E, bom, Randy California, acho que muita gente já deve saber essa história aí, notória aí nas anedotas aí do rock and roll, né? O Randy California ganhou aí o sobrenome dele do Hendrix. E o Randy California tocava no Spirit, que é uma banda que é legal e tal. Mas eu particularmente não acho que é tudo isso. E foi ele que fez o riff do Stairway to Heaven, que tá no. Que tá naquele disco do Spirit, que tem esse som que chama Taurus. Que ele abre com riff, que depois o Jimmy Page roubou e... Ah, tem toda uma polêmica em cima dessa história aí. Obviamente que ele roubou, tá na cara. Mas... Beleza, né? Daí antes a gente... rolou o Traffic Free. E eu tentei repetir aí a dobradinha que eu fiz ontem no Marx Experience. Tentando forçar ainda mais a minha tese de que existe uma espécie de solidariedade entre o Free e o Traffic, no sentido de que eles preconizam aí uma uma nova forma de fazer o rock. E o Free, eu acabei de falar isso, vou repetir, é a banda que acho que é a melhor banda do mundo, né? Principalmente no período do disco Free Free e do Fire and Water, né? O Google gosta do Tons of Sobs, né? Que é o disco, é o primeiro disco do Free. Você não gosta? O que você falou que é meio heavy não, metal? Eu acho que mesmo o Tons of Sobs, que a gente estava falando de como como o Free é original, né? E como ele de certa forma antecipou um tipo de som, né? Um jeito de tocar, uma das primeiras bandas de hard rock, né? Se você for querer dar um nome à coisa, assim. E o mesmo no Tone of Sobs, você já vê um certo peso, um jeito de tocar que você não vê nas bandas, nos discos da mesma data, né? Apesar dele ser mais genérico, né? Ele é mais um pesado, assim, mas você já vê ali um traço de... Apesar dele ser bem diferente dos outros discos, né? É, porque os outros acho que tem o Free e o Firewater, eles têm uma combinação que os caras acho que nunca mais conseguiram fazer de novo, que é de precisão, peso, lance de ter aquela... de ter uma gravação muito limpa. Enfim, é um som que é bem característico, assim, e meio que deu origem mesmo a uma escola aí de que depois seria seguida e amplamente aprofundada nos anos 70, né? Lembrando que esse som que vocês ouviram, que tá é o segundo disco do Free, é de 68 isso daí, né, cara? Se não me engano, esse disco é de... Pois é, depois de Firewater? Não, é antes, mas ele é de... Não, de 69 ou 70, cara. Não, cara, esse daí é de 68, bicho. Bom, depois a gente vê lá no All Music. Bom, mas de qualquer maneira, isso daí não invalida o que a gente tá, quem tá falando aqui, cara. E o Traffic, eu acho que ele se mantém na mesma praia aí, né? E ressaltando que é o Steven Winwood, né? Pra mim é meio um dos meus heróis, né, cara, de infância, cara. O primeiro disco que eu peguei foi o Blind Faith, né, que é o projetinho dele com o Eric Clapton, né, cara, que acho que não fez muito sucesso na época, né, cara, que foi uma mega banda, né, cara. E daí tem o Traffic, né, cara, o cara arregaça, assim, é animal, é muito bom, cara. Mas é isso aí, Bicho, o que a gente... Bom, de novo, a gente esqueceu de fechar o próximo bloco. A gente tinha combinado que a gente ia fechar inteiro o programa, a gente esqueceu de novo. Não é o bloquinho... O que, que é agora? Agora é o bloquinho Dr. John? Vamos manter a linha então, né? A gente faz o bloquinho Britpop então. Vamos fazer o Britpop. Então, eu queria aqui enfocar nesse programa, né? Eu tô mantendo a minha palavra, né? Enfocar mais as bandas anos 60, né, cara? Que a gente só toca toda vez, só coisa anos 70, né, cara? Todo mundo já tá meio cansado disso, né? Então eu variei, né? Eu quero mostrar que eu posso ser diferente, eu posso mudar, né, cara? Depois das acusações feitas ontem pelo Leonardo Marx, né? Então nós vamos abrir agora o bloco do com o som do Kinks, que depois a gente pode entrar em maiores detalhes aí sobre o legado da banda, né, cara? Mas esse som tá no disco, no melhor disco. Eu acho que isso daí ninguém vai discutir, né? Que é o Something Else. Chama Situation Vacant. Vacant. Pretty Vacant. By DJ. Something else. Thank you. We'll be right back. Olha, Macaco de volta. Especial Neo Folk. Beleza. Essa noite de sábado. A gente deixou de ir na balada. A gente deixou de ir na balada pra fazer. Pra fazer rapidamente um. Um capítulo aí da Rádio Macaco pra vocês. Aliás, a gente perdeu um show bom agora, né? Do Patife, né? É. Patife e o Malu Magalhães. Ia ser no shopping, né? Show Patife Band no shopping em Vila Lobos. Sinal dos tempos. E aí, DJ, o que a gente rolou aí de bom? Foi então, o seu bloquinho Redenção, né? Foi. Mostrar as minhas raízes. Você quis mostrar que você é um cara eclético. É, minhas não raízes. Eclético, né? Mas enfim, um cara versátil. Né? Raízes pop. É o meu lado, Marley e eu. Eu quis explorar um pouco isso. Achava que era Marlon, cara. Não, é Marley porque o cara tirou o nome do Bob Marley. É, tá que bonito. Mas então. É que acho que a gente sentiu meio. A gente se sentiu meio ameaçado, né? Pelo blog do blog do Marx, né? O primeiro blog dele? Do... Não, o blog, blog. Ah, o blog. Ah, tá. Achei que era o. Bom, enfim. Né? Da gente sentir essa urgência, né? De devolver, né? Dar o troco no cara. Então a gente quer mostrar também que a gente pode diversificar, assim como o programa dele é todo cheio de truque, né? É que a gente tá se sentindo ameaçado, né, cara? É verdade. O cara, a gente inventou uma coisa, o cara veio aí com... Foi lá, roubou e fez um negócio melhor, cara. Uma puta dinâmica legal, a edição é fodida. Ele é engraçado, gente, ele não é? Ele é muito mais engraçado que a gente. Aliás, a voz dele é uma coisa... Como é que você fala? A vozinha de velho, né? A vozinha dele é sensacional, né, cara? É uma voz que eu admiro, né, cara? Eu queria... Tem uma temperatura, assim, muito, muito, muito gostosa, né, cara? É, o timbrinho é muito gostoso, cara. Meio... Bom, acabei me perdendo aqui. O que tá acontecendo aí? O Deleuze de Ibirapuera chegou aí, tá causando uma polêmica. O cara tá causando no prédio. Mas então, a gente tocou... O que a gente abriu? O que é Sequel Clowns, é isso? É, do Pretty Things. Ah, de trás pra frente, né? É. Então, mais uma vez eu repeti aí o meu set list de ontem no Marx Experience. Toquei mais um som do Parachute. Mas eu tenho boas razões pra ter feito isso, porque esse disco aí é um tesouro, outro tesourinho da Rádio Macaco. A gente vai ficar explorando a exaustão até a coisa virar uma moda, né? Porque é o que a gente sempre faz, lança moda. Hype que fala, né? Acho que é hype, sei lá. A gente sempre lança alguma moda, né, cara? Vamos ver se essa pega também. Então. A gente tava malhando o Marx, né? Espero que eu... Com razão, né? Aliás, ele nos desprezou hoje, né, cara? A gente tentou falar com ele pelo... Era pra ele ter participado, a gente queria ter feito um lance meio... A gente ia imitar ele. A gente ia imitar ele, cara. Uma entrevistinha com ele. Mas ele, rapidamente, aí você... Subiu, sumiu. Assim. Ele falou que ele tava trabalhando, né? Como assim? Tipo, sábado à noite? Sábado à noite. Claro. Tipo, claro. Um historiador. Ê, mas caralho, mano. Você é foda. Mas então, ele tocou esse som do Pretty Things. É, disco maravilhoso, Parachute. Eu dei todos os dados do Pretty Things ontem no show do Marx. Então você, as pessoas estão lá. Daí antes a gente rolou O The Ness no meio. The Ness, Forget All About It. História som, super curiosa, né? Muito bonito. Adoro esse som, cara. Me deixa meio emocionado toda vez que eu ouço. Apesar da banda ser tá totalmente calcada no Beatles, no The Who. Aquela típica banda americana, British Invasion, né? Só que eu ouço muito mais, sei lá, uma coisa mais Birds. Aí eu tava comentando isso com o Google. Com o Google aqui. Você não concorda comigo? Concordo, cara. Concordo sim. Concordo totalmente. E daí antes, a gente tocou o Kinks, so, Situation muito, Vacant. Muito o que falar, não. E essa é uma banda que realmente dispensa comentários. Um troço impressionante, assim, esses discos da segunda metade da década de 60 que o Kinks lança. A complexidade aí dos temas, gravação, acho tudo assim, de um extremo bom gosto, né, cara? E está sendo interrompido agora aí pelo artista francês aqui, cara. Chegou o Deleuze e Rato. E aí, meu amigo? Fala aí, se apresenta aí, mano. Meu produtor. Que é o Deleuze. Você é o chaveirinho aí do Deleuze Rato, produtor e financiador dessa. Produtor executivo. Dessa empreitada. E eu vim ciceronear aqui a produção dos meus empregados. É verdade que você, aproveitando a deixa, a gente quer fazer um programa de entrevista agora. É verdade que você escuta aquela banda que parece Sonic Youth lá? Qual que é o nome? Sei lá, mano. Qual? Aquela que a gente fica aloprando lá, cara. Qual, mano? Porra, mano, que ele escuta lá, quando, cara? Que é meio Mas Sonic Youth, mesmo? Cara. É. Qual que é lá, mano? Sonic Youth, cara? Qual, mano? Quando isso? Caralho, isso? Pô, que merda, mano. Não, pô, lembra aí, mano. Pô, Radiohead, não. É Radiohead, você gosta? Gosto, verdade, show, você gosta show. Do Radiohead, Bruno? Ele foi no show. Foi no show, cara. Pagou 200, 300 pau no ingresso pra ir no show. Ele gosta de verdade. Você... Foi caro, Ratinho? Não, não foi caro. Foi não? Estudante, paguei isso, não foi 80 reais. Ah, tá, 80 pau. De alguma maneira, isso daí afetou a sua masculinidade ou ela se manteve intacta? Olha, ela sempre foi afetada. Não foi isso que afetou ela, não. Sempre foi afetada. E quer dizer, então, que você foi pra França e escuta Radiohead. É isso mesmo que eu entendi? É mais ou menos por aí. É um jeito de ver as coisas, né? É legal, cara. É bom ter gente com opinião diferente. Então, a gente tocou aí o Kinks, né? Foi do disco Something Else. De macho, né? Ah, você não acompanhou todo o contexto aqui. Esse aqui é o Bloco Redenção. Que eu criei aqui, o Bloco Marley. Marley eu. Ah. E. O que eu ia falar do Something Else? Ah, é. Eu, você vai falar de novo que é o melhor disco. É o melhor disco do The Kinks. E eu acho que talvez esteja acima do disco preferido dos Beatles, que do DJ Google. Você sempre fala que é o meu, né? Que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cara. Como assim, mano? Essa afirmação aí não procede, viu? Qual é o melhor disco do Beatles pra você? Ah, eu acho que é o álbum branco, cara. Eu acho que tá entre o álbum branco e o Revolver. Apesar do Revolver, dá um pouco de raivinha falar que é o melhor disco. Falou, galera do garagem. Artista do caralho. Tá um jaco de couro, né? Jaco de couro é um jubilhão. Tava ouvindo o Chet Baker aí, mano. Vai ouvir o Chet Baker, mano. Pagar um papo, cara. Mas

put your pigtail on. Say somebody crossed you, now your mind is gone. If it hurts you too bad, call for help. Don't be ashamed to call the doctor when there ain't nobody left. Tell you now. Ripping out your mind. If you feel in your heart that you're so inclined. If you feel like you're too strung out, you're too ashamed. Don't look at me if you're looking for somebody to blame. Just say, Zuzu Mama. can tell you. Tell Dr. John all about it. I want you to know what you're doing. Tell me how you feel. I won't tell you nothing, make you feel bad. It ain't no big deal. Do what you wanna. Don't feel bad about it. Come on, follow me. We're gonna run down the street with a rag on a head shout. Saiu seu negócio, meu? Sua entrevista? Voltamos, cara. On air. Quer fazer um anúncio? Não, só volta, cara. Volta do Unispeak? Não. Aproveitando a deixa aí, cara, continuar aqui as nossas perguntas pro Bruno. Bruno Deleuze e Rato de Ibirapuera. Agora não é mais. Ex-Ibirapuera. Bruno Rato de Higienópolis, né? Rato de Higienópolis, cara. Você tá feliz na sua nova casa? Tô feliz, cara. Tô feliz. Você mantém contato com os seus antigos amigos da época do hardcore? Mantenho, cara. Você... Ah, comigo também, cara. Eu era da cena. É, eu estava meu irmão, daí é outra coisa. Ah, tá. Ah, bom. Mantenho, cara. Uma última pergunta... Você mantém algum contato, uma lembrança carinhosa da Farfo? Pô, vamos lá, né? Vamos falar de música. De novo a gente vai imitar o Marx e vai botar o pi. Se bem que acho que nem deu pra ouvir, né? Não, depois tem que ouvir, cara. Puta que pariu. É um bagulho genial, meu, cara. E é só ele, né? Oi? É só ele. Ele foi um programa de entrevista. Marx é meu ídolo, cara. Meu fã, cara. Mas bom, é igual o que a gente tocou agora. Um bloquinho de duas músicas. De trás pra frente a gente fechou com Dr. John, que até o final dos anos 60 era um músico de estúdio, né? Ninguém não era um cara conhecido. E se eu não me engano, esse disco foi gravado na época que ele era da banda de apoio da Cher, cara. Parece que entre as gravações de algum disco dela, ele gravou esse disco, porque acho que todo mundo devia ver que o cara era foda. Ele é um músico de New Orleans que uniu, né? Fez esse disco bizarríssimo, chamado Gris Gris. Uma mistura de funk com música folclórica de New Orleans. Ô, caralho! Porra, mano. Tá legal. Agora foi a minha vez, o Chilique. Por isso eu tinha direito, né, de regravar, né? O Nasce do Chilique. É, o Nasce do Chiliquinho regravou uma parte toda que ele falou. Mas foda-se, né? Esse programa ele tem que ser espontâneo. Eu só tomar meu chazinho. Chazinho bebê. Com a madeirinha. Esse chazinho em inglês. Madeirinho de whey protein. Leite materno, né? Leite materno. Bom, mas essa música não foi desse disco, ela foi, acho que é do, se não me engano, segundo ou terceiro disco, Moons and Herbs, alguma coisa, chama Zuzumala. Sun, Moon and Herbs. Herbs. Chama Zuzumamo. Você falou que ele era da galera lá dos Stones, então? Então, essa história eu não sei direito, cara. Eu sei que ele começou a ser um cara ultra cultuado depois do Gris Gris e todos os caras fodas da época queriam tocar amigo com ele. Eles queriam ser amigo dele, queriam que ele participasse do disco. Eu já vi vídeo dele tocando com o Lou Reed, já vi foto, vídeo dele com os caras dos Stones. Você tem alguma coisa pra contar? Não, depois ele fez a música mesmo que fez sucesso dele, é aquela de 73, é isso, né? Você lembra o nome do som? Né? Não. É um som meio pré-disco, assim, funkeado, assim, muito foda, bem legal mesmo. E a cara dele também é muito presença, né? Ele tem um clipe incrível dessa música. Parece um diabo. Né? Não, ele tá fantasiado de diabo, né? Com as mulheres dançando, né? Enfim. Te abriu com o Zappa. A primeira música do Freak Out, que, sei lá, né? Não tem muito o que falar, né? Você quer falar? Só falar que esse daí é um dos únicos discos do Zappa que é fodido. E meio a um monte de disco que é chato pra caralho, né? Mas esse não é o melhor disco, né? Eu gosto mais do Hot Rats, que também é o melhor disco. Ah, mas é muito diferente, né, cara? Não, é outra viagem, claro. Eu acho assim, pensando aqui na época do Mothers, cara. Esse daí eu acho o melhor disco, cara. Ele é mesmo. Tem uns negócios legais da época do Mothers of Invention aí que. Que dá pra uma coisa aqui. We're only need for the money, like, é legal, né, cara, mas daí já começa, eu acho que extrapolar muito pro lado engraçadinho, crítico, cínico, assim, que depois. Esse disco é foda, cara. Ele meio que. Sei lá, o Zappa levantou muito essa bandeira, assim. E daí eu não acho tão legal assim. Agora, daí quando tem a virada, né, que ele deixa de tocar com o Mothers e faz lá a banda dele mesmo, que inclusive tem o Beefheart tocando no Hot Rats, né? Daí os discos são muito desiguais, né? Então tem uns discos que são bem fodas, cara. Tem um inclusive que eu não tô lembrando o nome agora, que tem umas músicas pesadonas e tal, cara. E o Hot Rats é um desses discos que são foda, né, cara? Que a ideia era de fazer um disco quase que predominantemente instrumental, uma caída bem pro jazz. Só que como ele é um cara que tem muita referência e tal, então o disco inteiro, assim, ele tem uma cara muito própria, assim, é bem diferente mesmo, cara. Então é. Ah, e outra coisa que eu adoro do Hot Rats, que eu concordo com o Google aí, que é o melhor disco do Zappa. Foi esse disco que você acha que isso é melhor? Esse foi. Foi isso que é o melhor disco, né? Hot Rats. Eu acho, cara. Pelo menos o que eu consegui ouvir. Eu também não. Pô, a capa, cara. A capa do Hot Rats. É animal, cara. Eu adoro aquela capa lá, cara. Não, acho que é isso. É isso, né? Bom, agora a gente vai fechar, né? Fechar o nosso especial Neo Folk. A gente não conseguiu lembrar o nome da banda lá, cara, que parece que a gente tá. Porque na verdade. O Deleuze aqui, ele tá mantendo. Né? Ele tá mantendo em segredo a banda que parece Sonic Youth. Vergonhosa que ele gosta, cara. Que compromete toda a credibilidade dele no meio da pop rock, né? Bom, chegou. Mas agora a hora. A gente vai pro nosso. Chegou a hora do nosso bloquinho especial, né, cara? Poucos vão chegar até aqui, né? Poucos. Pouquíssimos vão chegar até aqui. Poucos. Quer saber? É o bloquinho de sons fudidos de filmes fudidos. Então, a gente vai tocar um som que que é do Mean Streets, ou aqui no Brasil, Caminhos Perigosos, né? Filme maravilhoso do Scorsese. Acho que é o melhor filme do Scorsese depois do Taxi Driver e do Kundum, né? Aquele filme muito legal sobre a criança budista. Né? Tudo a ver, né? Esse som é do Rei Barreto. Ele chama Ritmo Sabroso. Que toca naquela hora lá que o De Niro tá meio doido num cemitério. Daí depois vai ser o do El Topo, né? É. Você quer contar a historinha do El Topo agora? Você quer reservar pra depois? Cara, depois a gente fala. Então tá bom, então vamos abrir com o Ritmo Sabroso. Mandar um Shades of Joy, né? Shades of Joy. E depois a gente conta o que a gente vai. Fica em segredinho aí, né? A gente vai tocar depois. Vai, chupa, né? Ritmo sabroso te invita a gozar. Ritmo sabroso. been thinking how much I miss my lady. Now Marina's in a coffee, riding in the daybreak, living like a lusty plow, running through the grass for hours. And when the rain falls down, washing out the cattle town, and she's far away somewhere in her other down, and she dreams of crystal streams of days gone by when we would lean laughing fit to burst upon each other. Your body living like a lusty plow, running through the grass for hours, rolling through the hay, whoa, like a puppy child. To burst upon each other. Oh, oh, if only I could nestle in the cradle of your cabin, my arms around your shoulder. Oh, the windows wide and open, while the swallow and the sycamore, oh, are playing in the valley. Oh, I miss ya. Mas falar, cara. É, ficar contando historinha e então. Tal. Você ficou emocionado de fechar o programa tocando Elton John? Foi isso que a gente acabou de tocar. O Elton John com o som A Marina, que tá num disco que chama Tumbleweed Connection. Né? Mas pra surpresa de todos, Som animal, né? Esse som é animal e o disco é animal. Então, esse daí é o Elton John na versão antes dele usar a roupa do Pato Donald, né? E ficar simplesmente o ser mais insuportável, mais babaca do mundo, da face, né, do planeta Terra, né? E agora, o disco é bem foda, né? Essa, é uma fase aí que... tem muita gente da época aí, essas personalidades da música, tipo o John Lennon e tal, todo mundo pagava um puta pau assim, pro Elton John, era um cara meio requisitado mesmo, cara. Tocava com o T-Rex, né? Tocou com o T-Rex, né? Acho que o cara ali meio começou um troço diferente, né? E é legal mesmo. E esse som, ele toca na abertura do Dog's Day Afternoon, ou aqui no Brasil, Um Dia de Cão. Então, um som fudido, filme. De um filme fudidaço. E antes que a gente teve no bloquinho filmes fudidos, sons fudidos. Bom, no meio a gente teve a trilha do filme do Jodorowsky chamado El Topo. Jodorowsky, que era um diretor de cinema chileno, também ele era compositor, também artista também, e segundo as minhas fontes, ele era também um leitor de cu. Você sabia disso? O quê? Tipo, tem uma história que você levava uma foto do seu cu pra ele e ele lia o seu destino. No cu? Do seu cu, cara. Essas coisas, esses papos furados, a gente sabe nada, né, cara? Sério, né? Mas isso não é relevante, né? O lance é que a trilha é fodida, né? E ele compôs a trilha. Eu acho engraçado que essa trilha tem duas versões, né? Ela tem essa versão que é tocada pela banda Shades of Joy, que é a banda do saxofonista Martin Fierro, um mexicano, que fez essa trilha sensacional, né, cara? Tipo, absurda, né? E eu acho que combina muito mais com o filme, enfim, mas eu não sei, que segundo o que eu vi, assim, parece que o John Lennon, naquela época, finalzinho dos anos 60, nos anos 70, que eles tinham a Apple, e eles tinham aquele projeto da Apple de lançar um monte de coisa legal envolvendo filme, música, não sei se literatura também, mas enfim, que deu errado, né? Aliás, faliu, quebrou a Apple por causa disso. Daí ele pediu para um cara, que eu esqueci o nome dele, que aliás fazia um monte de arranjo para uns caras fodas ali da época. Eu não sei se ele chegou a fazer arranjo para algum disco dos Beatles, mas eu sei que ele fez os arranjos de cordas, etc., pro All Things Must Pass, do George Harrison. Enfim, o cara não era um qualquer, né? Era pouca merda, não. Não. Na minha opinião, assim, a versão americana dá um pau, né? A outra, beleza, é bonita, são as mesmas músicas orquestradas e tal, mas essa versão do Shades of Joy é uma coisa absurda, né? Pra mim, uma das melhores trilhas já feitas na história do cinema, assim. Da Apple, você não gosta de mais nada? Daqueles artistas, né? Tem a Mary Eu gosto Hopkins, do, eu gosto do disco de Natal, você não gosta? Disco de Natal do Phil Spector. Phil Spector, tipo, o cara tinha que ser preso, assim, falsidade ideológica. Acho que ele foi preso, né? Ah, é, mas ele matou um cara. Você não gosta da Mary Hopkins? Não, não gosto, cara. Bom, e antes a gente tocou, como eu já tinha anunciado, o som... Putz, esqueci, bro. Qual que era o aparecendo aqui? Ah, foi o Sabroso, o Ritmo Sabroso. Ritmo Sabroso, do Rei Barreto. que o Rei Barreto é um cara super conhecido, notoríssimo. Esse som é um dos mais fodidos dele. E olha quem chegou aqui. Ah, olha quem chama ele, chama ele. Olha quem chegou aqui. Alguém apareceu aqui. Olha quem chegou aqui, cara. Olha ele, cara. Vamos ver se ele atende. Mas dá pra. Ele vai. Dá não pra sei gravar? Se o danado tá com o Mickey que nem aquele cara. Filho da puta, mano. O viado não tá atendendo. Tá atendendo. Essa maravilha tecnológica que é o Skype. Esse Skype é muito foda. Não dá pra atender. Ai, agora. Cusão, mano. Caralho. Vai se fuder, mano. Saco cheio dessa porra. Mas enfim, toca no Main Street e só pra tocar lá você já tem que escutar, porque eu. Aquilo lá que é filme mesmo. É, então é isso, gente. A gente tá cansado, né, cara? Puta, que então vamos encerrando. Programa, cara. Caralho, já dedicamos 2 horas e meia da nossa vitalidade pra vocês, né? Nós devolvemos pra humanidade aquelas. Basicamente, aquelas, ninguém fez pela gente, né? Vocês não fizeram nada pela gente, mas a gente faz muito por vocês. E vocês vão sofrer agora com a gripe suína. Vocês vão sumir, cara. Essa merda vai acabar com tudo, bro. Essa bosta vai acabar com tudo, bicho.